vivia longe, longe do Senhor. Eu vivia triste, não tinha amor, não tinha alegria, não sorria, não tinha certeza da minha salvação. Mas um belo dia eu encontrei o amor, gozo, paz e vida no meu Salvador. Mais um belo dia eu encontrei Jesus, deu-me vida nova.